ao Senhor: faça um favor hoje para você mesmo. Nunca mais diga que você não tem valor. Mesmo que você se sinta um lixo, Deus sabe que tem tesouro no lixo. Tudo tem preço e tem valor. O pão duro, quando vai fazer compra, ele vai direto na prateleira de liquidação e olha preço. Ele só entende de preço, não entende de valor. Quando Deus olhou o mundo, viu a humanidade com uma dívida impagável por causa do pecado. E aí ele veio e comprou com o sangue de Jesus Cristo lá na cruz, porque o preço era altíssimo e o valor altíssimo. Tem gente que até hoje quer pagar pecado, não vai conseguir, nem com dinheiro, nem com ouro, nem atravessando velhinha na rua, nem fazendo boas obras e nem tendo sofrimento. Eu quero te dizer que você tem muito valor, você não foi encontrado na prateleira de liquidação. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.